medo de quem não conhece a estrada e na caminhada vai sem direção, cansado de tudo em nada mais crer, tem medo da morte mas pede pra morrer. E muitos me dizem que com a morte tudo se acaba e todo sofrimento chegará ao fim. Mas eu te suplico, não corras este risco, não morras porque alguém morreu por ti. Já foi pago, vê se dá pra entender.